O sentido da vida aos 80 anos. Encontrar o sentido da vida aos 80 anos não é mais difícil do que encontrá-lo aos 20. Uma pessoa que encontra o verdadeiro sentido da vida em qualquer tempo, o terá para sempre. A diferença é que aos 20 anos é mais fácil se contentar com um plano qualquer, falsamente chamado de sentido da vida. Ele se resume a prazeres mundanos e filosofia, e tudo cai por terra quando já não se acha mais na idade para essas coisas. Então se diz: eu deixei de ir a festas e me divertir. E a pessoa, agora casada, não tem um sentido de vida para compartilhar, apenas lembrança de prazeres ilusórios do seu passado. Mesmo que ela encare as mesmas atividades na fase idosa da vida, elas não darão o mesmo prazer. Quando, porém, as atividades preferidas não se limitam ao que o corpo sente, o prazer pode durar por toda a vida, não importa a idade. Se você gosta de ler a Bíblia aos 11 anos de idade, continua aos 20, terá o mesmo prazer aos 90, porque a palavra de Deus é viva. Deus nunca perde o interesse por um filho seu e fala com ele pela palavra de maneira única a cada dia. Se você ora aos 30 anos, todos os dias durante uma hora, meia hora, com seriedade, aos 90 e aos 100 anos terá ainda grande prazer em orar. Se a oração estiver conectada à leitura da palavra, então o poder da oração será ainda maior, pelo conhecimento da vontade de Deus. E isso mesmo que você não possa mais se manter ajoelhado por tanto tempo e tenha que deitar ou sentar para falar com o Senhor, ou andando pela casa. O Salmo 119, um salmo bíblico, diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Versículos 89 e 96. Será que com isso se está insinuando que deves construir a sua vida com base na palavra de Deus? Não se está insinuando nada. Está se afirmando que você deve ter raízes profundas na palavra. Querido crente, a menos que você mantenha a cerviz e o coração endurecidos para perder o resto da vida, ou toda a vida, buscando satisfação no que tem limite, você deve ter essas raízes profundas, porque em Deus a vida é abundante e ilimitada.